Zé da Recaída chegou! Ensaiando uma recaída, o ponteiro já tá na tela. É só apertar o verde que liga. Me dê uma dose pra mudar minha vida, a melhor que você tem. Pra ver se com inspiração e onde pra ela vem, o empurrãozinho que falta, ai, ai, ai, a completar essa chamada. Atende aí o Zé da Recaída. Eu não toquei. Atende aí o Zé da Recaída. Tá ligando aí. Eu não tô nem aí se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo você me chama de benzinho. 614, papai! Tem que respeitar! Me vê uma dose pra mudar minha vida, a melhor que traz aí, garçom. Pra ver se com inspiração e onde pra ela vem, o empurrãozinho que falta, ai, ai, ai, pra completar essa chamada. Atende aí. Atende, bebê. Tá lindo. Atende aí. Da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi você me joga pra cima, suíte. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando. Tá ligando pra ele, né? Se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi você me chama de benzinho. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo você me chama de benzinho. Se assiste 14, papai. Vem se apaixonar, vem.